Amém? Eclesiastes 10, 19, por favor. Eclesiastes 10, 19. Quem tem a Bíblia diz glória. Quem não tem, tem um biblão bem grande ali, ó. O festim, a festa se faz para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro é a resposta para todas as coisas. Repita comigo, o dinheiro é a resposta para todas as coisas. Repita mais forte, o dinheiro é a resposta para todas as coisas. Por isso que está toda a humanidade trabalhando. Quem não está trabalhando está descansando para trabalhar. Mas todos eles em busca do dinheiro. Satanás tirou esse discurso da igreja. Porque Satanás sabe que se um profeta falar sobre cura, vão soltar as muletas. Se um profeta falar sobre salvação, serão libertos. Se um profeta falar sobre libertação, os demônios fugirão. Se um profeta falar sobre o batismo do Espírito, vão falar em línguas. Se um profeta falar sobre dinheiro, virá dinheiro para você. Recebe respostas de Deus nessa noite. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro ponto que Jesus falou para o profeta? Receber. Diga, eu recebo as respostas para a minha vida. É em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui são sócios mantenedores do avivamento e têm nos ajudado por mês? Quantos são sócios mantenedores e nos ajudam por mês? Pois bem, por sua causa nós estamos conseguindo lançar livros, pela sua causa nós estamos conseguindo lançar jornais, pela sua causa nós somos o site mais acessado no país, por sua causa nós temos milhares de pessoas vendo pela internet, abrindo congregações, temos mais 30 cidades para inaugurar congregações agora, e também uma boa notícia, estamos comprando uma rádio nos próximos dias. Deus vai prosperar você no sobrenatural. Igreja do Avivamento, repita assim comigo, sócios, muito obrigado pela contribuição de vocês. Repita assim comigo, sócios, que o Deus de Israel os prospere 1 milhão de vezes mais. Quantos dizem amém? Agora não se esqueça, você paga o cartãozinho da Renner, você paga o cartãozinho da C&A, alguns já são mais fortezinhos, paga lá o... Bom, que nem disse o rapaz, vamos falar do que Deus está falando. O dia que chega, o que Deus está fazendo, o dia que chega o dia de você honrar o seu compromisso com Deus, honre. Porque nós vamos comprar o Teatro Presidente nos próximos dias. As nações querem vir aqui no Teatro Presidente, mas quando chega 10 horas, a vizinhança toda começa a mandar a polícia para cá. Não tem problema, um dia a polícia vai entrar aqui e vai cair liberta e salva pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu gostaria de perguntar para vocês, todos os testemunhos que vocês têm visto, as famílias inteiras sendo salvas. Quando vem na Santa Ceia, todo o nosso povo não temos mais onde colocar pessoas, porque são mais de 20 cidades vindo para cá. Deus fez um milagre na sua vida. Você foi abençoado através do jornal, através dos DVDs, através das rádios. Quem aqui poderia nos ajudar com um valor por mês? Com 30, 60 ou 100 reais? Levante a mão, por favor. Quem aqui poderia nos ajudar? Quem ainda não é sócio? Lá em cima tem duas pessoas, olha que coisa boa. Quem ainda, ó, lá em cima tem outra. Isso, fique com a mão levantada, os diáconos vão, aqui tem outra pessoa, ali tem outra pessoa, os diáconos vão levar para você uma fichinha, se você não tem caneta, peça a caneta para eles, vão emprestar a caneta para você, e você já preenche, e depois, na hora das ofertas, você pode trazer a sua ficha e colocar no gasofilácio. Lá em cima tem uma menina que levantou a mão, esta menina é nova convertida, ainda não é nem batizada, né filha? Não é nem batizada ainda, e ela trouxe o noivo dela segunda-feira, para que apóstolo orasse. Apóstolo orou pelo noivo, profetizou sobre o noivo, o rapaz foi curado na alma, no espírito e no corpo, e ficou impressionado pela glória de Deus. Vai chegar um momento que toda Porto Alegre será salva. Amém? Repita assim comigo, nada sai do céu sem antes sair da terra. A Bíblia diz que José foi provado no fracasso até que... A Bíblia diz que José foi provado na humilhação até que... Assim te diz o Senhor, 25 de março, há 5 dias da entrada de outono. É tempo da profecia se cumprir. For you, para você, te diz o Senhor, até o dia de hoje a derrota te provou, até o dia de hoje a doença te provou, até o dia de hoje a necessidade te provou, mas hoje, eu acho que você não entendeu. A Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse, que você pode passar pelo deserto, mas um dia a profecia se cumpre, e a boa nova é hoje, seja violento agora e declare, é hoje! Uau! Levante as suas mãos e declare comigo, Senhor, em Mateus, o Senhor disse, o reino dos céus, a profecia é realizada, é tomado pelos violentos, diga, Senhor, dá-me uma profecia violenta. Dá-lhe um aplauso grande para Jesus. Amém. Ouça. A Bíblia diz que não há paraíso sem deserto. A Bíblia diz que não há Canaã sem terra seca. A Bíblia diz que não há terra com leite e mel sem primeiro terra cheia de serpentes e escorpiões. Mas também diz que Deus solta uma profecia sobre ti. Deus desata uma profecia sobre ti. Deus aciona uma profecia sobre ti. Deus acelera uma profecia sobre ti. E você não desiste. E você não para. E você não olha para trás. E você não se preocupa com os medíocres. Você não ouve os vulgares. Você sabe que tem um sonho. Você sabe que tem um chamado. Você está preparado para isso? O Senhor te diz: sonhadores tem muitos. Sonhadores tem muitos. E nessa noite, e nesta noite, eu vou te dar unção de realizador de sonhos. Sonhador em qualquer quarto de hospital você encontra. Sonhador em qualquer pensão cheia de pulga você encontra. Sonhador, bota um colchão, aparece um que sonha. Onde tem alguém dormindo, tem alguém sonhando. O Senhor diz, é tempo de eu levantar realizador de sonhos. Você não entendeu? Eu tenho buscado a Deus madrugada sem cessar. Tenho buscado a Deus noites e dias em jejum. E Deus me disse, dia 25 de março, outono, eu mudo a unção do avivamento. Deus trouxe você hoje aqui para dizer algo para você. Estou mudando a unção na tua vida. Você não entendeu, Deus está dizendo para alguém, estou mudando a unção na tua vida. Você não entendeu, Deus está dizendo para alguém, estou mudando o eixo da tua vida. Estou mexendo no eixo da tua vida. Estou mexendo no interior da tua vida. Estou mexendo na roda de câmbio da tua vida. O Senhor está dizendo para alguém, te trouxe hoje aqui, por um novo manto. Chega de dormir demais. Chega de sonhar. Vou te fazer realizador de sonhos. Levante as mãos e diga, receba um novo manto. Levante as mãos e diga, eu recebo um novo manto. Receba um novo manto. Realizador de sonhos impossíveis. Não, mais forte. Realizador de sonhos impossíveis. Realizador de sonhos impossíveis. Realizador de sonhos impossíveis. Ei, gaúcho, eu vou acelerar os teus sonhos. Se você crê, grite aleluia. Não haverá impossível para você a partir de hoje. O meu fogo vai te pegar, o meu fogo vai te tocar, o meu fogo vai te ungir, assim como eu fui com Elias, eu serei contigo, assim como eu fui com Pedro, eu serei contigo, serei contigo, serei contigo, serei contigo, serei contigo, serei contigo, serei contigo. Grite, aleluia! É um aplauso grande para o Senhor. Você está pronto para isso? Diz que 22 anos ele foi um desconhecido. 22 anos ele foi um escravo. 22 anos ele foi de oração e de jejum. 22 anos ele foi fiel. 22 anos ele foi leal. Mas um dia, one day, os céus se abriram. José era profeta, José, profeta, vê o céu pelo lado de dentro. Enoque era profeta, diz que a intimidade dele com Deus era tanta, que a revelação de Deus disse, vem para mim. O profeta anda com Deus. Mas um dia, quando o passarinho canta de manhã, ele ouve uma voz. É o dia da profecia se cumprir. Uau! Diz que logo após a profecia, os grilhões se abriram, as cadeias se soltaram. O homem número um do planeta o chama, o levanta como superior do planeta e diz, você será líder para as nações. A boa notícia é, one day, hoje é esse dia. This is your day, this is your day, este é o teu dia. Uau, este é o teu dia, este é o teu dia. Meu Deus, diga, sai diabo. Dá um aplauso grande para Deus, pois eu tenho que pregar. Oséias 12, 13. Eu sei justo, nesses 19 anos de fé, eu sei justo, sei exato, o dia e a hora que Deus mudou períodos na minha vida. Minha esposa está dizendo sim. 19 anos de fé. Eu sei exatamente, você pode me, eu te mostro no relógio, o dia e a hora, e não tem agenda. O dia e a hora que Deus mudou tempos, períodos, estações, realidades, coisas importantes na minha vida. Sempre que Deus quis mudar algo na minha vida, ele levantou um profeta. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro revelar segredos a profetas. Vou dizer algo para você. As coisas mais importantes na tua vida são desatadas quando um profeta arregala o olho e diz, assim te diz o Senhor. Deus está dizendo para alguém, até aqui você foi desconhecido, até aqui a obscuridade te atrapalhou. Manda gadaraba kataraba shemagai. Deus está dizendo para alguém, até que o pecado te atrapalhou os pés. Mas hoje, 25 de março de 2012, assim te diz o Senhor, acelero o sobrenatural para coisas incomuns acontecerem na tua... A Bíblia diz, sente um minutinho por favor, vocês são maravilhosos. Apóstolo, a primeira vez que eu estou aqui, por que que esses crentes ficam em pé toda hora? Porque a Bíblia diz, fica em pé filho do homem, porque eu quero falar contigo. Deus não fala com covarde, Deus não fala com preguiçoso. Deus não fala com aqueles que acham que Deus precisa deles. Deus não fala com aqueles que acham que são importantes para Deus. Deus fala com aquele que sabe que é menor do que pó. Deus fala com aquele que sabe que quem honra profeta, se desata algo. Uau! Repita comigo, Deus, eu preciso de ti. Repita comigo: Deus, eu preciso de ti. Uau, Deus te prospere. Está pronto? As coisas que olhos não viram, as coisas que ouvidos não ouviram, Bíblia, as coisas que não desceram ao coração do homem, são aceleradas para você, quando um profeta regala o olho e diz: assim te diz o Senhor. Os maiores avivamentos do mundo se aceleram quando um profeta entra e diz: assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor. E agora eu profetizo: até hoje você lutou, a partir de hoje eu vou lutar por você. Assim te diz o Senhor, porque você crê, você veio, e porque você veio, eu levantei uma profecia hoje, para dizer: one day, um dia, qual dia? Esse é o dia, hoje é o dia, agora é a hora, repita comigo: Senhor, não amanhã, agora, cumpre a minha profecia. Celebra, meu Deus, poderia acabar agora. Uau, amém? E Deus me disse, o Can, Centro de Avivamento para as Nações, a partir do dia 25 de março, será levantado para realizar sonhos incomuns. Deus disse: sonhador, qualquer pensão meia boca você encontra. Tem uns que sonham demais, bota a boca no travesseiro e já sai babando. Agora, realizar sonho, meu filho, tem que estar acordado. Quer sonhar? Vai dormir. Quer realizar sonho? Acorda e corre atrás. Você não é feito de material que se desfaz. Você não é feito de um DNA que está escrito: fracassus quo. O teu DNA está escrito: nasceu mais do que vencedor. Nasceu mais do que vencedor, nasceu para degolar gigantes, nasceu para fazer leão jejuar, nasceu para entrar dentro da fornalha, nasceu para enfrentar deserto. Meu Deus, Márcio, hoje vai se soltar a profecia. Olha lá em cima, filma aquilo lá, meu Deus. My God, filma. Olha lá, tem gente caindo do outro lado lá também. Levante as mãos e grite: One day. Hoje, se desata a minha profecia. Uau! Dá um aplauso para Jesus. É difícil, pessoas caindo nos corredores, pessoas caindo na frente, no meio das poltronas. É difícil de soltar uma profecia num culto de 2 horas. Quem lembra desse homem? Esse homem chegou aqui cheio de muleta, cheio de bala, todo ferido, cego, mudo, surdo, não podia fazer nada. Os assaltantes assaltaram ele, deram 5 tiros de 8 nele. Os pastores disseram: vai morrer paralítico, é pecador. Ele entrou aqui cheio de muleta, eu disse: você crê? Crê. Ele está até agora correndo, deixou as muletas aí. Dá para ele, Deus! Levanta as mãos bem alto. O Senhor te diz: é o tempo de se cumprir profecias maiores ainda. prospera no sobrenatural. O braço está tudo perfeito. Ele não... Meu Deus do céu, quem lembra desse homem? Dá um aplauso para Jesus. Eu tenho que pregar, meu Deus. Está pronto para isso? 5 dias atrás, 20 de março, mudou a estação. Por que que eu estive falando de profetas e profecias até agora? Porque Deus fala para um profeta o que ele não fala para o povo. Ele mostra para um profeta o que ele não mostra para o povo. E logo depois o profeta tem que orar, jejuar, fazer monte, consagrar e desatar para o povo. Quando entrou o outono, Deus me disse, não é uma estação. Eu disse, como assim, Senhor? O Senhor disse, não é uma estação. Outono são 3 meses de um tempo sobrenatural para o meu povo. E eu fui perguntar para Deus por quê? E encontrei o significado histórico, poético e profético de outono. Outono significa glorioso, sensacional e inacreditável. Deus vem sobre mim no jejum e diz, não é uma estação. E eu disse, o que é? Deus me disse, outono historicamente significa glorioso, sensacional e inacreditável. Eu disse, muito bem, Senhor, e o que mais? Ele disse, diz para o meu povo, nesses 3 meses eu vou desatar milagres gloriosos, milagres... Vire para alguém e diga, deixa queimar. Assim te diz o Senhor, outono é para o mundo, para você é. 3 meses de milagres inacreditáveis, sensacionais e gloriosos. O que estava atado, eu vou desatar. O que estava doente, eu vou curar. O que estava cativo, eu vou libertar. Chegou, chegou, chegou, chegou a tua vez. Levante as mãos e diga, Senhor, eu vou deixar queimar. Ouça, cientificamente, geograficamente, historicamente, outono é o período do ano onde os céus estão mais limpos. Assim te diz o Senhor, 3 meses de céus sem obstáculo. Você vai orar e eu vou dar. Você vai pedir e você vai receber. Você vai clamar e eu vou responder. Você vai chorar e eu vou enxugar. Você vai cantar e eu vou fazer um avivamento. Eu acho que você não entendeu. Outono historicamente significa o período de céus mais limpos do ano. Isso não é por acaso. Deus quer limpar os céus da tua vida. Deus quer limpar os céus do teu ministério. Deus quer limpar os céus da tua profecia. Deus quer limpar os céus da tua mente. O homem mais sábio, por isso o homem mais rico do mundo, Salomão, disse: o que eu tenho aqui dentro é o que eu tenho aqui fora. O que eu tenho aqui dentro é o que eu tenho aqui fora. O que eu tenho aqui dentro é o que eu tenho aqui fora. Assim te diz o Senhor, eu vou limpar a tua mente. Eu vou fazer o teu futuro tão grande que ninguém vai lembrar do teu passado. Eu acho que você não entendeu. Te diz o Senhor, contagem regressiva, 3 meses, eu vou fazer o teu futuro tão grande que ninguém vai lembrar do teu passado. Levante as mãos e diga, eu vou deixar queimar, eu vou deixar queimar, eu vou deixar queimar. Uau! Amém? Ouça, por favor. Os poetas também dizem que no outono é o tempo da maior harmonia. Harmonia é um conceito clássico que se relaciona a ideias criativas de beleza e ordem. O Senhor me disse, nesses 3 meses eu vou dar Deuteronômio 8,18. Eu vou te encher de ideia criativa, porque ideia criativa produz riqueza. Tudo o que aconteceu na humanidade, primeiro o homem teve uma ideia. Deus deu uma ideia para um homem chamado Bill Gates, se tornou o número 1 do mundo. Deus deu uma ideia para um homem chamado dono da Coca-Cola, é o principal refrigerante do mundo. Nesses 3 meses, a ideia que você pediu chegou, chegou, chegou. Harmonia significa ordem, decência e união. Apóstolos e pastores, levantem as mãos. Líderes de equipes, filhos do avivamento, levantem a mão. Outono significa ordem e unidade. Eu declaro, este ministério é o ministério mais unido de Porto Alegre. Eu declaro, este ministério é o ministério mais ordenado do Rio Grande do Sul. Vire para alguém e diga, eu sou um contigo. Vire para alguém e diga, eu sou um contigo. Vire para alguém e diga, eu sou um contigo. Vire para alguém e diga, eu sou um contigo. apóstolos e pastores, nesses 3 meses de outono, as nossas congregações vão crescer num nível sobrenatural, virá ordem para a tua família. A única diferença do diamante para o carvão é que os átomos do diamante são organizados e unidos. Deus está mandando o mesmo preço do diamante para ti. Ele vai organizar a tua vida, Ele vai unir a tua casa, Ele vai organizar os teus sonhos, Ele vai unir o teu casamento. Diga: eu recebo. Dê um aplauso grande para o Senhor, por favor. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Ministério de louvor e todos aqueles que têm chamado para o louvor. Outono é conhecido como a harmonia das estações. Harmonia não fala só de ordem. Harmonia não fala só de unidade. Harmonia não fala só de ideia criativa. Harmonia também fala de música. Harmonia também fala de adoração. É um conceito musical relacionado com a emissão simultânea de diferentes frequências. Quem aqui tem chamado de levita, levanta as mãos. Por isso que você não desenvolve nunca. Se eu fosse você, eu já estava pulando no pé só. Quem tem chamado para ser adorador de Jesus aqui? Eu profetizo o ministério de louvor. Eu profetizo sobre todos aqueles que são chamados para adorar a Deus. Eu preciso de som, Márcio. Nesses 3 meses, uma nova melodia entra. Uma nova melodia entra. Uma nova melodia entra. Uma nova revelação da música dos anjos, da música dos arcanjos, da música dos céus. Vem sobre o louvor do cão. Céus abertos para o louvor do cão. Céus abertos. Revelação da unção dos anjos. Ó, Márcio, a Bíblia diz que tem um tempo que os anjos cantam no céu, que reverbera na terra. A Bíblia diz que tem um tempo que os anjos cantam na terra, que reverbera no céu. O Espírito Santo me ungiu para dizer para você, nesses 3 meses, como os meus anjos cantavam com Catherine Kuhlman, como os meus anjos cantam com Benny Hinn, nesses 3 meses vai se desatar sobre vocês. Vai se desatar, vai se desatar, vai se desatar, vai se desatar, vai se desatar, vai se desatar. Diga: eu recebo! Quando Deus sabe que você está pronto, Ele diz: marquei um encontro com quem, Senhor? Com um profeta. Deus olha do céu, diz que nos Estados Unidos inventaram uma câmera que filma através de concreto, de parede de ferro, de aço. Nos Estados Unidos, diz que a CIA, o FBI, inventou uma filmadora que filma por trás da parede. Coitado dos espiões, estão perdidos. Se uma filmadora de homens filma por trás da parede, imagina a filmadora de Deus. A filmadora de Deus está gravando um reality show contigo hoje. E está dizendo: one day, one day, hoje é o dia que Deus vai virar você do avesso. A sua família vai ser salva. Todos da minha casa se converteram. Para a glória de Deus, batizei toda a minha família. Hoje vai entrar um avivamento. Ei, Flamarion, aquele diabo vai sair de lá e não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Grite comigo: Satanás, saia e não volte mais. Em o nome Jesus. Levante as mãos e declare: eu e as minhas emoções estamos completamente curados. Ok? Os historiadores dizem, isso é certo, que no outono sai aquele calorão do verão que ninguém aguenta. Tem alguns que desmaiam. Uns aceleram, outros baixam a pressão, temperatura. Diz que parou verão, entrou outono, vem uma brisa suave. Sopra uma brisa suave. Já sentiu isso? Final da tarde você senta para tomar aquele chimarrão, aquele mate uruguaio, e vem na brisa. E você até pega um casaquinho e diz: está frio. Né? Pega um lençolzinho e diz: está frio. Já dá para economizar, desliga o ar-condicionado. Está frio. Começou outono. Sai a pressão e a brisa suave começa. E diz que esta brisa tem um propósito. Ela tem que passar por toda a terra, tem que tocar em todas as árvores e tem que tirar todas as últimas folhinhas velhas. Sabe aquela folhinha que não caía? Que o sol já queimou ela? Diz que esse vento tem uma função, Reinaldo. Ele passa por toda a terra, tem que tocar em todas as árvores e tem que dizer para a última folhinha velha: caia. Só que a folhinha, antes de cair, pergunta: por quê, dona Brisa? E ela diz: porque são 3 meses de renovação. Logo depois desses 3 meses de renovação, vem uma nova frutificação, vem uma nova colheita. Na minha linguagem simples, de menino lá de fora, eu entendo o seguinte: a brisa do Espírito Santo está soprando a teu favor. A brisa do Espírito Santo está vindo a teu favor. Ó. A brisa do Espírito Santo está soprando ao favor de alguém aqui. E o que, que eu tenho que ver com aquelas folhinhas? Assim te diz o Senhor: a última folhinha do pecado aguentou até hoje. A última folhinha da doença resistiu até hoje. A última folhinha da dívida resistiu até hoje. A última folhinha da dor resistiu até hoje. A última folhinha do diabo resistiu até hoje. O Espírito Santo está dizendo para alguém: o mesmo vento impetuoso que soprou em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o mesmo vento do Espírito vai soprar, vai soprar, vai soprar, vai soprar, vai soprar. O mesmo vento impetuoso de Atos, te diz o Senhor: a última folha do diabo caiu hoje aqui. Diga: eu recebo. Dá um aplauso grande para Jesus. 3 meses de renovação, 3 meses de avivamento, 3 meses. Os historiadores dizem que outono é o período que o céu mais está aberto. São 3 meses onde você não vai ter dificuldade para falar com Deus. Serão 3 meses onde você não terá dificuldade para ouvir a Deus. Será um período onde você não terá dificuldade para crer em milagres maiores. Deus está dizendo para alguém: te chamei por milagres maiores. Agora também diz que este vento, ele pega todas as folhas e faz um montão. Diga: montão. Diga: montão. Diz que esse vento faz um montão de folhas. Aí você passa no, nas folhas, quando pisa ali, é folha marrom, folha amarela, folha bordô, folha vermelha, folha sem cor. Diz que o vento vem e faz um montão e você pisa em cima. Segundo Crônicas 31, por favor, filha. E eu termino a profecia sobre outono. Depois, em 5 minutos, eu te dou a sequência do profeta e acabou. Quem sabe qual é a sequência do profeta? Jesus apareceu para um profeta americano que ressuscitava mortos e disse assim: se você fizer 4 coisas, falar, agir, receber e testemunhar, não haverá impossível para você. Aquilo que você fala determina os céus que você produz. Se você só fala que está com dor, a doença aumenta. Se você só fala que vai dar tudo certo, pode ter certeza, você é o próximo milionário dessa geração. Eu não conto de contar para vocês, não canso de contar para vocês. Benihim me disse: $2 milhões a cruzada. Eu disse: está feita. Os pastores não quiseram me ajudar, os apóstolos não quiseram me ajudar, os políticos não quiseram me ajudar, os empresários não quiseram me ajudar, nem eu queria me ajudar. Quando eu não quis me ajudar, Deus disse: por que está chorando, covarde? Eu disse: opa, sou gaúcho, não sou covarde. Ninguém quer me ajudar, ninguém quer te ajudar, então eu vou te ajudar. Quando você tem uma profecia na sua boca, Deus ajuda você. Como é que nós conseguimos fazer aquilo e vamos fazer muito mais? Nós vamos tomar o planeta para Cristo. Da nossa boca só sai palavra de Deus. Vire para alguém e diga: quem manda na tua boca? Calma, Márcio, não precisa soltar a música, isso não acabou. Quem manda na boca do profeta é Deus. Até quem não gosta de dançar tutitute, quando toca essa sai dançando. Quem manda na cabeça do profeta é Deus. Quem manda no olho do profeta é Deus. Quem manda na boca do profeta é Deus. O dia que você falar: quem manda na minha boca é Deus, e da minha boca só sai profecia, é o dia que o diabo sai e nunca mais volta. Diga: é hoje. Segundo Crônicas capítulo 31 e versículo 5, redobre a sua atenção e leia no telão. A hora está avançando e eu vou ter que ser mais rápido. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias: vinho, trigo, mel e de todo o produto. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos de bois e de ovelhas, dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram o quê? Fizeram o quê? Muitos montões. Em qual mês? No terceiro mês. Começaram a fazer montões de dinheiro. Versículo 8. versículo 7. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões de riquezas, e no sétimo mês acabaram com os montões de riqueza. Vindo, pois, o profeta e os líderes, vendo aqueles montões de riquezas, adoraram ao Senhor, ao seu povo Israel abençoar, e perguntaram: ei, que são esses montões de prosperidade? Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que começou a trazer o povo de Deus as ofertas, as primícias e os dízimos à casa do Senhor, temos comido o melhor da terra, temos nos fartado com o melhor da terra, e ainda sobra esta abundância, porque quando o povo traz as primícias, quando o povo traz os dízimos, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo. Ei, povo de Deus, assim te diz o Senhor: chega de olhar para os 10% que sai, chega de olhar para a oferta que sai, olha para os montões que eu estou te mandando. Celebra, celebra, celebra, celebra. Você não está entendendo. Eu acabei de ler. Coloca o versículo 12, por favor, filha. Coloca o versículo 12. Eu acabei de ler que quando você traz os dízimos, quando você traz as ofertas, quando você traz as primícias, Deus envia montões de riquezas para você. Filhos fiéis do avivamento, filhos legítimos do avivamento, assim te diz o Senhor: até o dia de hoje, tu investiu na minha casa, a partir de hoje, eu vou investir na tua. Uau! Ei, apóstola, assim te diz o Senhor, e para todos os filhos do avivamento, até o dia de hoje, vocês investiram na minha casa, a partir de hoje, eu vou investir na tua casa, eu vou investir na tua casa, eu vou investir na tua casa. Vire para alguém e diga: Deus vai investir na tua casa. Sente, por favor. Eu perguntei para Deus: por que que trazem tanto dinheiro aos pés dos apóstolos, Deus? Eu perguntei: olha ali uma mascada de 50, de 100, my God. Eu perguntei: Deus, por que que trazem tanto dinheiro aos pés dos apóstolos no nosso ministério? E Deus me disse: porque quando o povo é fiel, o povo que é cheio do Espírito é um povo que é generoso. Um povo que ama é um povo que dá. Deus amou e deu. Nem Deus recebe algo sem primeiro dar. E eu disse: por que nos pés, Senhor? E o Senhor disse: porque a geração dos apóstolos vai tirar o roubo dos pastores. O dinheiro tem que estar nos pés e não na cabeça do homem. O dinheiro tem que estar nos pés e não na cabeça do homem. O dinheiro tem que ser controlado pelo homem e não controlar o homem. Levante as mãos para cima, pois eu estou profetizando. Quando o vento de outono vem, ele tira as folhas e ele faz um monte para você pisar. Assim te diz o Senhor: conta nos dedos, nesses 3 meses de outono, o vento do Espírito vai trazer os montões, vai trazer os montões, vai trazer os montões. Grite comigo: montões. Sente, eu termino. Versículo 20. Apóstolo, bah, gostei dessa profecia dos montões. E o que mais? Parece aquela hiena, né? Ó dia, ó céu. E o que mais acontece para quem primicia oferta? Versículo 20. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. 21. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e... Deus te abençoe, homem. Nunca vi esse homem na minha vida, primeira vez que eu vejo ele, mas ele já entendeu a profecia. O que está dizendo no final do versículo 21? Quando você primicia, quando você oferta, quando você dizima, quando você crê em profeta, tudo o que você faz prospera. Vire para alguém e diga: eu libero um decreto sobre ti. Meu Deus, só porque eu sou profeta, ninguém aponta para mim. Aponta você, princesa. Aponta para alguém e diz assim: eu decreto no profético, no outono e no resto da tua vida, vai ser que nem José, vai ser que nem Davi. Onde botar a mão vai prosperar. Onde botar a mão vai prosperar. Você não entendeu, meu filho? Midas era só um conto mitológico. Midas é aquele que acredita em Deus. Grite: onde eu botar a mão vai prosperar. Onde eu botar a mão vai prosperar. Diga: minha empresa vai prosperar. O meu negócio vai prosperar. O meu casamento vai prosperar. O meu filho vai prosperar. O meu amigo vai prosperar. A minha família vai prosperar. O meu ministério vai prosperar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque está soprando vento. Está soprando vento. Vocês que vieram de Cachoeira, está soprando vento. Está soprando vento. Está soprando. Está soprando, está soprando, está soprando. Está soprando, está soprando, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. O my God, tem gente sendo arrebatada ali. Toque em alguém e diga: onde eu toco, prospera. Toque em alguém e diga: onde eu toco, prospera. Onde eu toco, prospera. Onde eu toco, prospera. Eu estudo a Bíblia só nos originais, grego, hebraico e aramaico. Vou todos os anos em Israel para aprender mais. Deixa eu te dizer algo. De Gênesis, Apocalipse, Deus não fez nada sem primeiro levantar um louco, opa, um profeta, para olhar nos olhos e dizer: abre mar vermelho. Um doutor não diria isso. Um louco, um profeta sim. Pois bem, a questão hoje é: assim te diz o Senhor. 25 de março, Wonder! One day, this is your day, este é o teu dia. Estou acelerando a realização de sonhos incomuns para ti. Te diz o Senhor: tu precisa de mim, mas eu preciso te usar. Eu preciso te usar, eu preciso te usar, eu quero te usar, eu vou te usar. Uau! Dá um aplauso grande para o Senhor. Repita comigo: nenhuma profecia, sente, por favor. Termino. Repita comigo: nenhuma profecia é selada sem uma oferta. Então, se você crê na profecia dos montões, levante a mão, porque os diáconos vão até você com os envelopes. Levante, faça que nem aquela irmã lá que deu um pulo com o envelope dela na mão. Quantos quilos você tinha, filha? Cento e quantos? E está com quanto agora? Quanto? Você foi no programa dos Estados Unidos, lá que lá, perder para ganhar? Você foi lá no Big Lost, Big não sei o que, Lost, não sei. Só na profecia. Quantos quilos ela tinha? 137. E agora está com 70 e meia dúzia. Mas tu viu o pulo que ela deu lá, meu nobre? Deus não abençoa preguiçoso. Mas será que é de Deus? Será que não? Ah, só aí já passou tudo, meu filho. Levante a mão e pegue o seu envelope, porque agora nós vamos selar a profecia. Já vocês são rápidos pra caramba. Levante o envelope bem alto. Está com 13 envelopes. Levante o envelope bem alto. Meu Deus, do Ministério do Louvor, ninguém com envelope. Pastores do Avivamento. Eu profetizo: no próximo domingo vão trazer 10 envelopes. Levante seu envelope bem alto. Lembrem-se: o primeiro ofertante foi um adorador, Abel. E não foi um apóstolo que ensinou para ele, foi o Espírito Santo. Então repita comigo: todo adorador anda com oferta. Repita comigo: um adorador nunca anda sem oferta. Agora levanta esse envelope bem alto e repita comigo: Dalá, Braskeb, Assub. Não, isso aí você não precisa repetir, porque se alaxa na minha gar. Você repete assim comigo: Senhor, aqui está minha semente. Eu selo esta profecia nesses 3 meses. Mais forte, crente. Nesses 3 meses. Managadagadashobekantarabia. Estou terminando. Nesses 3 meses, diga: eu deixo de ser um sonhador. Eu me torno um realizador de sonhos. Apóstolo, pastores, venham me ajudar a fazer a consagração. Posso falar? Posso falar? Qualquer um deles. Olha aqui o ex-viciado do crack e da cocaína, já trazendo a ficha. Levanta as mãos para cima. Lá para cá. Cadê a noiva? Cadê a namorada? Cadê a noiva? Cadê a namorada? Não veio? Não veio? Xarababababá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, guria. Vem cá que ele já está caindo antes de você. Tá para ele, Deus. Eu acho que aquela menina ali, não é? É aquela menina. Traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui. Dá a mão para ela. Subam os dois aqui em cima. Quem lembra desse jovem casal? Quem lembra desse menino que chegou aqui agarrado no cachimbo de crack? Nunca mais perdeu um culto. Está liberto e já é sócio. Uma irmã acabou de testemunhar aqui que ela tinha 20 reais para passar o mês. E que ela chegou para Deus e disse, porque eu sou fiel dizimista, eu vou no banco e vai ter um milagre lá. Ela chegou e tinha 600 reais na conta dela. Dê um aplauso para Jesus e vai ao banco. Porque Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Fica em pé e dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Fica em pé e dá a mão para a pessoa que está no seu lado. Meu Deus, está todo mundo querendo dançar, não querem mais pregação, Jeová. Quem manda na tua boca? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado, você vai receber fogo. Olha ali, meu Jesus, a guriazinha fez 17 anos ontem, sobe aqui em cima. Sobe com papai e mamãe aqui em cima. Eu quero a outra primeiro, Márcio, eu quero a outra primeiro. Aviva, olha aqui, Jeová. É esta mulher... O filho dela, o Thales, fez um voto de 10 reais domingo passado. Desde então não para de receber dinheiro. Sobe, sobe aqui você mesmo, mulher. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Levantem os cinco, levantem os cinco. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Meu Deus, traz essa mulher aqui. Repita comigo, quem crê em profetas. Quem crê em profetas não conhece derrota. Avivamento para as nações, o que ninguém fez neste estado, você vai fazer. Você vai fazer, você vai fazer. Nós vamos tomar esse estado das mãos do diabo. Uau! Como? Uma profecia. Fechem os corredores, fechem os corredores. Olha lá! Quem não te ajudou, a partir de hoje vai ter que usar binóculo. Vai ter que te olhar de baixo para cima, porque você vai voar. Está pronto? 1 Samuel 17, 10 horas e eu termino, pontualidade britânica. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi disse, ao gigante, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos de todos os filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá, disse Davi, e toda a terra saberá, disse Davi, e toda a terra saberá, disse Davi, que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará os nossos inimigos em nossas mãos. Quatro coisas Deus revelou ao profeta que restava mortos. Eu estive lá e o mundo todo estuda os livros dele, Kenneth Reagan. Quatro coisas. Deus disse, fala o que você quer, vai atrás do que você quer, se prepare para receber o que você quer e conte para todo mundo. Pois bem, nesta passagem, a passagem mais importante da vida do rei Davi, 5 vezes ele disse, 5 vezes ele falou: tu vai cair gigante, tu vai cair gigante, tu vai cair gigante, tu vai cair gigante. Kenneth Reagan disse: Senhor, na mulher hemorrágica estão os 4 passos, e onde mais? Deus disse, no maior guerreiro do Antigo Testamento, Davi olhou para o gigante e disse: tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair. E logo depois ele saiu correndo e deu-lhe de pedrada. Logo depois, quando ele tomou a cabeça, ele recebeu os despojos. E logo depois, 5 mil anos depois, estamos contando a história dele. Você quer fazer o impossível? 5 vezes Davi falou para o gigante que ele ia cair. Queres uma boa notícia? Hoje é a tua 5ª vez. Eu acho que você não entendeu. 5 vezes Davi falou que o gigante ia cair. Hoje é a tua 5ª vez. Hoje é a tua 5ª vez. Hoje é a tua 5ª vez. Hoje é a tua 5ª vez. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado agora e diga: derruba esse gigante. Derruba esse gigante. Derruba esse gigante. Vamos, vamos, vamos, vamos, derruba esse gigante. Segura a mão dessa pessoa agora e diz assim: tu vai cair gigante, tu vai cair gigante, tu vai cair gigante, tu vai cair gigante, tu vai cair gigante, tu vai cair gigante. Declare: ainda hoje. Não para, não para, eu estou vendo os gigantes caindo agora. Eu estou vendo os demônios fugindo agora. Eu estou vendo o inferno saindo agora. Declare, declare, declare. Gigante que estava contra mim. Gigante da dívida. Gigante do desemprego. Gigante da doença. Gigante da derrota. Gigante do vício. Gigante do adultério. Gigante da tentação. Gigante do pecado. Gigante da mentira. Gigante da raiva. Gigante do inferno. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Quando? Agora, agora, agora, agora. Olha lá, agora. Por toda essa igreja, pessoas estão sendo tocadas por Deus como nunca. Olha aqui no altar, declare: vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Qual é o nome do teu gigante? Qual é o nome do teu gigante? Qual é o nome do teu gigante? Declare: vai cair, vai cair. Declare: gigante vai cair hoje, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora. Não pare, não pare, não pare. Não seja crente meia boca, não seja crente preguiçoso. Não pare, faça que nem esse homem no meio das poltronas. Vai cair. Apóstolos, vos trago boas notícias. Vai cair o gigante, vai cair o gigante, vai cair. Lá em cima para os apóstolos de Canoas, o diabo se levantou para cair, diz o Senhor. Para cair, para cair, para cair. Impressionante, impressionante. O Espírito Santo está aqui. Os anjos de Deus estão ao redor desta casa. Os anjos de Deus estão ao redor desta casa. Para a Estância Velha, levantem eles, por favor. Para a Estância Velha. Levantem as mãos todos. Você não entendeu? Com um culto desses, com um ativar violento e profético desses, nós estamos sem cessar em vigília, jejum e oração. Para terminar uma explosão profética dessa, só com tutitute, meu filho. Só que esse tutitute está dizendo: preciso de uma nova unção. Deus me disse, Mauro. Deus me disse. Deus entrou no meu lugar de oração nessa semana e Deus me disse: vocês têm sonhos demais. Agora vocês vão realizá-los. Deus me disse: Cam. Avivamento, centro de avivamento para as nações. Mudo o manto. A unção para acelerar sonhos incomuns. Repita assim: tudo na minha vida começa por uma palavra. Tudo na minha vida começa com aquilo que sai da minha boca. Por isso eu declaro, da minha boca, só vai sair profecia. Por quê? A outra, Márcio. Os que querem a unção, venham para frente, venham para frente, venham, venham, venham. Os que querem esta unção, venham para frente. A unção para realizar sonhos. Eu profetizo que o fogo de Deus vai estar na tua boca. Eu profetizo que os anjos de Deus vão tocar a tua boca. Venha, venha. Diáconos, abre os corredores para as pessoas virem. Eu quero orar por Estância Velha. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Segura ele, é Deus. É Deus. Eu declaro o fogo de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o fogo de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o fogo de Deus sobre a tua vida. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado.